ajuda de Deus. Vamos ler o Salmo 133. Sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Pequeno salmo nos mostra a excelência do amor fraterno, do amor fraternal. Então, no salmo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, exclama: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, amados irmãos, o Espírito Santo é que viu esta bondade, esta boa coisa, e viu também quão suave é esta coisa. Uma harmonia. E une todos numa mesma harmonia. Não é harmonia de música. Harmonia, concordância de tudo. O que une irmãos é o amor. E o amor fraternal traz a paz. E na paz é preservada a unidade do Espírito. Estamos hoje em paz aqui. Então há entre nós um só Espírito. Se não estivéssemos em harmonia, se não houvesse amor fraterno, não haveria um só Espírito. Glória ao nome do Senhor. Então diz aqui: bendito é o nome do Senhor, o Espírito de Deus. Ele viu que era bom, suave, a unidade, a união, a harmonia dos irmãos. E viu que é como um óleo precioso, não é qualquer óleo, um óleo precioso. Comparou-o como um óleo precioso sobre a cabeça de Arão que desceu pela sua barba e desceu até a orla dos seus vestidos. Quer dizer, tomou a cabeça, da cabeça tomou o corpo e foi descendo até os seus pés. Então, amados irmãos, glória a Deus. Quer dizer que o óleo precioso ungiu a Arão em todo o seu corpo. E santificou todo o seu corpo. E perfumou todo o seu corpo. Porque o óleo precioso era um óleo chamado óleo santíssimo que o Senhor Deus mandou Moisés preparar para a unção de Arão como sumo sacerdote. Era um óleo que era feito para a unção. Esse óleo tinha essências aromáticas, isto é, essências que exalavam um bom cheiro, um bom perfume. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o Senhor mandou preparar os vestidos para ele. Porque ele tinha que entrar, irmão, no tabernáculo, no santuário. Bendito é o nome do Senhor. E entrar pelas 12 tribos de Israel. E fazer por elas não só oração, mas também realizar o sacrifício. E tirar, irmãos, uma vez por ano, o sacrifício que ele fazia, entrava no Santo dos Santos com sangue de animais, para tirar, irmãos, o pecado, os pecados de si mesmo, e depois de todo o povo, para que todo o povo fosse santo ao Senhor. Então, amados e queridos irmãos, Deus mandou preparar os vestidos de acordo, até por baixo do seu corpo. Ele usava uma espécie de uma cirola comprida, que ia até os pés, porque quando ele subia no altar, não podia ver a sua carne. E é uma figura também nossa, quando nós subimos aqui no púlpito, não pode aparecer a nossa carne, a nossa carnalidade. Não é a carne essa carne, a carnalidade. Então, amados irmãos, o vestido era especial e nos ombros levava o nome das 12 tribos de Israel. Tinha uma mitra na cabeça também. Glória ao nome santo do Senhor. E assim ele fazia os serviços divinos, apresentando-se, irmãos, com dons, e apresentando-se também com orações, e apresentando-se com sangue de animais. Então, amados irmãos, façamos bem atenção, porque agora existe um outro ministro do santuário. Porque aquele ministério era um ministério da lei, um ministério que trouxe, incluiu todos debaixo do pecado. Mas agora há um outro ministério que arranca a pessoa do pecado e santifica a sua consciência diante de Deus e a sua vida. E esse ministério é de Cristo, o nosso sumo sacerdote. E ele é a cabeça. Porque todo o povo de Deus é um corpo sacerdotal, porque Deus nos fez reis e sacerdotes. Então, todo o povo de Deus, irmão, é um reino sacerdotal, é um povo sacerdotal, é um corpo sacerdotal. Glória ao nome do Senhor. Então o amor, irmão, nos une no Espírito. E estamos todos ligados no Espírito, formando um corpo. Mas este corpo tem a cabeça, que não é nenhum de nós. A cabeça é Cristo. E assim como, irmãos, assim como Moisés foi ungido com o óleo precioso, a nossa cabeça foi ungida com o óleo de alegria, mais do que todos nós aqui dentro. Foi ungido com o Espírito Santo. Não só foi, irmão, não só nasceu pelo Espírito, foi gerado pelo Espírito, glória ao nome santo do Senhor, mas também foi ungido com o Espírito Santo, como disse São Pedro no dia de Pentecostes, quando foi derramada a promessa do Espírito Santo. Senhor, irmãos, quando foi batizado, o Espírito Santo desceu e pousou na sua cabeça. Glória ao nome do Senhor, e uma voz foi ouvida: este é o meu amado filho em quem eu me compraro. Então, amados irmãos, toda a plenitude de Deus está em Cristo, nossa cabeça. As bênçãos de Deus estão em Cristo, nossa cabeça. Ele é o herdeiro dos céus e da terra, nossa cabeça. Herdeiro dos céus e da terra. Quando, irmãos, Deus fez a promessa a Abraão, falando dele e da sua posteridade, a posteridade é nosso Senhor Jesus Cristo. Herdeiro dos céus e da terra, herdeiro de tudo, glória ao nome do Senhor, o qual agora também não só foi ressuscitado de entre os mortos, mas está sentado à direita da majestade. E de lá ele envia, ministra ao santuário, ministra, irmão. E lá também, ele se apresenta diante de Deus, intercedendo por nós. Porque está escrito: onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí aí eu estarei no meio dele. O Senhor está aqui nesta manhã no nosso meio, mas está lá no céu intercedendo também por nós. Isso ele é o ministro do santuário. Entrou uma vez no céu com o seu próprio sangue, fazendo a expiação dos pecados. Glória ao nome santo do Senhor. Agora, irmão, nós estamos esperando que ele volte outra vez, mas já não volta mais com o corpo do pecado, volta com o corpo da glória eterna. Então, irmãos, ele é a nossa cabeça e nós o corpo. Irmãos, para receber o óleo precioso que ungisse todo o seu corpo, o santificasse e o perfumasse, era necessário que Arão estivesse bem composto, com todos os seus membros unidos. Porque se ele tivesse uns dedos cortados, aqueles dedos, já a parte cortada, já não recebia a bênção, já não recebia a santificação, e já não recebia a unção, e já não recebia o perfume. Se tivesse um braço, uma mão, um pé, seria a mesma coisa. Mas tendo todo o corpo unido, todo o corpo foi ungido com o óleo precioso. E nesta manhã, irmãos, e todos aqui estamos unidos uns com os outros, e depois unidos a Cristo, que é a nossa cabeça, o óleo precioso, o óleo da alegria, o Espírito de Deus nos ungirá todos aqui dentro. E ungirá também a sua igreja, toda a igreja, todos os membros do corpo de Cristo são ungidos com esse óleo precioso. Glória ao nome santo do Senhor. Por isto, amados irmãos, para santificar até a nossa carne. Por isso não se admite, irmãos, que o Filho de Deus, na sua carne, façam coisas imundas, como o mundo faz. Não, fazer as coisas naturais é admissível na palavra e não há pecado. Mas se fizermos coisas imundas, como o mundo faz, a unção de Deus não nos está cobrindo. Então, amados irmãos, glória ao nome santo do Senhor. Assim da cabeça, irmãos, da cabeça, que é Cristo, é que vem a unção sobre toda a igreja sua, e vem a santificação, e vem também o bom cheiro que nós somos chamados a dar no mundo. E se nós não temos a unção de Deus, não podemos dar um bom cheiro. Não podemos dar um bom cheiro. A unção de Deus, irmão, nos leva a estarmos ligados com Deus. Por isto, amados irmãos, nesta manhã vamos ver como é que nós nos achamos. Porque a unção veio para dar santificação e veio para dar bom cheiro. Então santificou os vestidos de Arão, para que ele se apresentasse diante de Deus santificado. E nesta manhã, irmãos, a unção de Deus também vem aqui entre nós para santificar a nossa vida espiritual, para santificar a nossa vida na carne. Glória ao nome do Senhor, porque temos uma vida na carne, e esta vida tem que ser santificada, tem que dar o bom cheiro, o cheiro da unção do Deus Todo-Poderoso. Então, amados irmãos, vamos ver como é que nós subimos ao nosso leito, de que maneira subimos. Vamos ver de que maneira subimos. E conforme os ensinos que o Senhor nos deu pelo Espírito Santo, pelo apóstolo São Paulo, ele recomenda também a apartar-se para aplicar-se à oração, para aplicar-se à oração, para santificar-se e depois se ajuntar outra vez para não ser tentado por Satanás. Será que todos temos feito isto? A reunião está aí. A reunião vem aí. Ei, irmão, você procurou se santificar na oração? Ou quem sabe você está aqui dentro, está pensando ainda lá em casa? Então a unção de Deus nesta manhã unge a tua cabeça para te tirar esses pensamentos de carnalidade e tu ficares aqui na comunhão do Senhor, na comunhão com Deus. Glória ao nome do Senhor. Ah, eu não posso passar. Eu não posso passar mais do que 2, 3 dias, mais do que 1 dia. Então ainda você precisa buscar a Deus na oração nesta parte. Ele então não pode te usar numa missão longa. Pode ele te usar numa missão longa se você não está preparado para isto? Ah, eu estou numa missão, estou pensando lá em casa. Não posso ficar, eu tenho que ligar para minha esposa. Não é melhor você fazer uma ligação com o Deus Todo-Poderoso? É, que ele te tire essa carnalidade? Amar a esposa, todos nós temos que amá-la. Isso é dever nosso. Mas quando nós estamos numa missão com o Senhor, nada deve nos preocupar, irmão. Para sermos usados, usados, e Satanás não vem interferir. Porque sucede, irmãos, que se a pessoa não está preparada e sobe no púlpito, depois ali tem alguma irmã que não está, enfim, que não está com cuidado, vamos dizer assim. E se você é carnal, o diabo te leva lá. Você não pode, cada pouco você está lá olhando. O diabo te distrai com a carne. E você perde a comunhão. E quando você perdeu a comunhão e você está ali na carne, o Espírito Santo já não está falando mais na tua boca. É isso. Irmão, eu nunca esperava que Deus fosse pôr esse assunto aqui nesta manhã, assim, desse jeito. Nunca. E é por isso que há servos de Deus que caem numa amizade por uma atração carnal com uma irmã que depois fica falado. Fica falado. Ainda que não houve nada, não houve, enfim, pecado, mas fica murmuração na igreja. Por causa da liberdade da carne, irmão, lembremos-nos, glória ao nome do Senhor, que nesta manhã o Senhor quer santificar a nossa vida. Porque nós temos um reino, um serviço sacerdotal. Então, amados irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Queira a unção de Deus nesta manhã ir tomando todos nós. Ela não está sobre mim. Ela está em Cristo e Cristo derrama pela sua palavra. E a palavra penetra em todos os corações. Quando estamos ligados no amor, um com o outro e ligado no mesmo Espírito, a palavra de Deus é aquela que vem ungir os nossos corações e ela santifica a nossa vida. Por isso disse o Senhor, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Estando eu no mundo, eu me santificava a mim mesmo. Irmão, Filho de Deus falou isso. Filho de Deus. E ele não era casado. Mas era tentado, porque estava numa carne como a nossa. Mas se santificava a si mesmo, por nossa causa. E santificou-se de tal maneira que viveu debaixo da unção de Deus. Por quê? Porque há uma aparência de mal, ainda que não haja mal, há uma aparência de mal às vezes. Então vamos acabar com essa amizade, que temos amizade com uma irmã. Que amizade você quer ter com uma irmã? Tem uma conversa quando há necessidade, quando esteja lá junto. Que o inimigo te pode fazer cair. Ele pode sujar teu vestido e depois com o vestido sujo você não pode mais se apresentar diante de Deus. É, irmão, aí o assunto que o Senhor está trazendo nesta manhã, irmão. Então Arão entrava no santuário santificado. E quando voltou o povo de Israel, de Babilônia, glória ao nome do Senhor, isso está em Zacarias, bendito é o nome do Senhor, que precisava haver o sumo sacerdote, e foi encontrado Josué, que era da linhagem de Arão, glória ao nome santo do Senhor, ele estava com os vestidos sujos. Porque tinha andado lá em Babilônia, não exercia o seu ministério. E Satanás viu ele com o vestido sujo. E começou a afrontá-lo diante de Deus. Mas o Senhor falou, porque quando o Senhor quer santificar, ele santifica mesmo. E nesta manhã a ordem que o Senhor deu para nós é santificação. glória o nome do Senhor. Então disse, disse o Senhor para Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Não é este um tição tirado do fogo? Que eu arranquei ele do fogo? Que tens tu com o meu servo? Que tens tu com o meu ungido? E Satanás foi repreendido. Irmão, você ainda não caiu na morte, mas você está com o vestido sujo. E o Senhor te diz nesta manhã, isto, vou repreender a Satanás para te proteger. Mas santifica-te. Santifica-te. Santifica os teus olhos, porque os teus olhares não são bons. Santifica a tua mente, porque ainda ela é maliciosa. E santifica a tua língua para que você saiba como convém falar, não te intrometer em conversas que não servem. E santifica o teu ouvido, para não ouvir coisas obscenas. Santifica os teus olhos para não ler livros obscenos. Que tens tu com este livro? Leia este livro, irmão! Que deste livro você tirará santificação, tirarás comunhão com Deus e tirarás um espírito mais humilde para servir a Deus? A palavra do Senhor é espírito e vida. Para aquele que crê nela. E é tempo de nós nos santificar, porque a volta do nosso amado Redentor está bem próxima. Então, amados irmãos, esta é a nossa parte, e não só a nossa parte, ainda há mais. Irmãos, sabem, que nós somos como sacerdote, não como sacerdote do Velho Testamento, não é isto. Mas somos sacerdote. Aquele que deseja o episcopado. Episcopado é o sacerdote. Excelente obra desejo. Requer-se isto, isto, isto. Mas depois, irmãos, os irmãos sabem que no caminho o inimigo põe muita coisa diante de nós. E nós somos chamados a orar, intercedendo um pelos outros em oração. E como vamos interceder, irmãos, por um irmão, por uma irmã em oração, ou por uma família? Em oração, se o nosso vestido está sujo, como vamos interceder? Ah, Deus me ouve, ah, Deus te ouve, Presta bem atenção, irmão, e não faça Deus tomar parte nas tuas iniquidades. Não, não. Sacerdote, quando no Velho Testamento, quando entrava para fazer o serviço, oferecia sangue. Sangue. O sangue é a purificação. Você, quando dobra o teu joelho, a primeira coisa que tem, tu tens que dizer é: Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. E quase ninguém, mesmo o povo, já quase não chama mais o sangue do Senhor. Mas antigamente acontecia qualquer coisa, eu me lembro. Senhor, cobre-me com teu sangue. Toda a igreja. Senhor, cobre-nos com teu sangue. Senhor, cobre-nos com teu sangue. Quando alguém levantava com testemunho e se percebia que não era o Espírito do Senhor, a igreja toda, cobre-nos com teu sangue. Então, irmão, Como podemos entrar e oferecer uma oração? Se eu, por exemplo, odeio um irmão, como posso me apresentar diante de Deus para orar ou por mim ou pelos outros? Se estou em intriga, se eu estou, irmão, enfim, envolvido em contenda, como posso chegar diante de Deus e orar por mim e orar pelos outros, intercedendo por um irmão, intercedendo por uma família, intercedendo por uma alma, se eu mesmo não me apresentei diante de Deus como digno da vocação em que foi chamado? Se eu entrar com ódio, a minha boca pode falar em amor? Se entrar com inveja, minha boca pode falar de pureza? Se entrar com ciúme, a minha boca pode falar de humildade, ou de amor, ou de pureza? Irmãos, ainda na oração nesta manhã foi dito sobre a nossa oferta, que o Senhor não aceita a nossa oferta manchada. Glória ao nome do Senhor. Como é, irmão, como é que Pedro viu a mentira de Ananias e a mentira de Safira? Ninguém foi falar para Pedro. Eles venderam por tanto e vão dizer que é tanto, não. Mas o Espírito Santo fez ver a mentira que estava no coração dele. E assim o Senhor vos fará ver a mentira que há em muitos corações, para que Satanás não se ria de nós, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Então, amados irmãos, isto é o que o Espírito Santo viu. Que o Espírito Santo viu quando há união, há amor. Havendo amor, não há nada destas coisas. Vemos, irmãos. E é como o óleo, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então é como o orvalho do Hermon. Vemos? Irmãos, o orvalho é bênção para a terra e bênção para a planta. O orvalho é bênção. O Hermon representa Jesus Cristo. E os montes de Sião representam as igrejas. E os montes de Sião são montanhas que estão unidas entre si e rodeiam o ermo. E do ermo desce aquele orvalho, e aquele orvalho é gelado, porque desce de neve. O ermo está sempre coberto, seu cume, com neve, como tem lá na Argentina, também o Aconcagua e outros montes gelados. E aqueles montes vão derretendo a água e vai, irmãos, banhando a região. Mendonça é uma cidade que pouco chove, ela é irrigada pela água do Aconcagua e de outros montes gelados. E aqueles montes vão dando vida e dá vida para a cidade, dá vida para a plantação. E os cachos de uva que nascem lá são desse tamanho mais ou menos, não estou exagerando não. Estão aqui os irmãos que sabem, que viram e podem dizer, glória ao nome do Senhor, as terras são boas por causa daquela água. Ei, irmão, assim, amados irmãos, disse o Senhor, há um rio cujas correntes alegram a cidade do Deus vivo, santuário do Altíssimo. Deus está está no meio dela. Então, irmão, nesta manhã o Hermon é Cristo. E os montes de Sião somos todos nós que representamos cada qual uma igreja, mas da mesma fé, comprada com o mesmo sangue. Estamos aqui unidos a Cristo, então descerá o orvalho sobre nós. E este orvalho vai produzir, irmão, vida nas nossas igrejas. Vai produzir vida. E a terra, os corações irrigados com o orvalho que desce do céu, que desce do Senhor, desse ermo que é Cristo, lembrai-vos, vai fazer as terras férteis, os corações férteis, as mentes férteis, e vai produzir um fruto de justiça, um fruto de santidade, agradável ao nosso Deus. Glória, glória ao nome do Senhor, irmão. Não vamos ser como aquela figueira, que não haja aqui alguém nesta manhã como aquela figueira que tinha muita folha, tinha muita aparência, e o Senhor desejou comer figo e não encontrou figo nela. É, irmão, não encontrou figo e amaldiçoou. Nunca mais haja figo em ti. E foi embora. Quando voltou, a figueira estava seca. Oh, irmão, toma cuidado, que você não vai seco para o teu lugar. Hoje o Senhor está mandando água em abundância. Está mandando orvalho em abundância. Não seja teimoso, nem caprichoso. Porque, irmãos, que certos servos de Deus, numa encrenca no ano, no outro ano, ainda a mesma encrenca existe. Entrou numa dificuldade, e na mesma dificuldade persiste. Ah, eu sou ancião, você pode ser lá o que for. Poderia ser até um apóstolo. Mas aonde há encrenca, Deus não está nela. Tem algum ancião aqui que está em algum lugar, ou foi para algum lugar, e está ali em crenca, por sua causa entrou em crenca. Por sua causa entrou em crenca. Lembra-te de uma coisa, você pode dizer o que quiser, Deus não está contigo. E se você quer que Deus volte no teu coração hoje, humilha-te e acabe com a encrenca. Irmãos, disse São Paulo, as nossas armas não são para destruição, mas para edificação. Deus te deu arma para destruição. Tu não vês que tu puseste a irmandade em revolta? Tu não vês que tu puseste a irmandade em contenda? E geralmente essas coisas acontecem. Irmão, longe de eu pensar isto, glória o nome do Senhor, essas coisas acontecem com aqueles que mudam de lugar e vão para outro lugar, e depois a irmandade não recebe. Ah, mas é isto, é um ancião, é um diácono, é um cooperador, seja lá o que for. Se a irmandade não recebe, esse parte da irmandade recebe, parte da irmandade não recebe, este é um sinal que Deus não te enviou. Deus não vai contra e não faz, irmãos, revolta no corpo da igreja. Os irmãos, o que é que faz o nosso corpo sucumbir? Não só as enfermidades, mas quando ele está só, não existe. Em enfermidade não existe morte. Por quê? Porque ele está são. Existindo enfermidade já começa, enfim, os sintomas mal e depois a morte. Assim, Deus não faz nada que ponha o seu corpo em revolta. Quando o corpo está em revolta, é sinal que ali há alguma coisa estranha, há algum espírito estranho. E quem quer ser contencioso que seja, mas espere pela mão de Deus. Espere pela mão de Deus. Uma vez, irmão, está aqui o irmão Geraldo de Ituiutaba. Irmão Geraldo, o Senhor começou a usar ele em Ituiutaba e Deus começou uma boa obra. E havia chamado um belo número de povo. Irmão Miguel, eu e outros fomos lá fazer diversos batismos. Mas depois mudou um irmão de Estrela Azul, parece que era. Estrela Azul. Estrela Azul, né, irmão? Ele era. Acho que era Albertino. É um Albertino. Era um português que ele tinha uma boa oratória. A pessoa pode ter boa oratória, mas se Deus não envia ele para um lugar, não edifica, destrói. Enquanto estava o irmão Geraldo lá com aquele povo, simples com simples, ia tudo bem. Mas entrou alguém que sabia falar bem e começou a atrair o povo. E já então o irmão Geraldo já não servia mais. Ei, irmão, isso já há muitos anos, era no começo daquela obra. Então o Senhor nos mandou lá. E nosso irmão Albertino falou. Depois, isso também acontece, irmão, não dá, às vezes não é por maldade. É por não ser guiado de Deus e por não ter certo entendimento. Então o Senhor me deu de dizer para a irmandade, porque ninguém queria mais o caro irmão. O Senhor me deu de dizer para a irmandade, mas ele tem pecado? Não tem pecado. Os irmãos me perdoem de falar nome, mas às vezes é necessário. Então, irmão, perguntei, mas irmão, quanto tempo faz que o irmão fulano veio para cá? É, fazem oito meses. E antes desses 8 meses, os irmãos todos estavam bem com o irmão, com o ancião. Naquele tempo ele não era ainda ancião, era cooperador. Operador? Sim, irmão, está muito bem. E vocês gostavam da palavra que ele pregava? Ah, sim, irmão, todos nós gostávamos. Recebíamos, irmão. Agora não recebe mais. Então falei para o irmão Albertino, arruma as tuas malas e sai fora daqui, porque Deus não te enviou aqui, não. Você dividiu esta obra. Ele arrumou as malas, foi embora, olha a obra como está hoje lá. Compreendemos, irmão. Então acho que alguém aqui precisa fazer a mala e sair fora daquele lugar. Aonde tu levou a contenda, saia fora daquele lugar. Deus leva a paz, Deus leva a harmonia, Deus leva a união. Oh, quão bom é e quão suave é que os irmãos vivam em união! Não parta a igreja de Deus, irmão! Não divida a igreja de Cristo! Tu podes unir uma, mas dividir não! Não quebre a igreja. Quando o Senhor foi crucificado, mandaram tirar-o pensando que ele estava vivo ainda, estivesse vivo. Os dois ladrões já estavam vivos e quebraram ele. Mas o Senhor já estava morto, não lhe quebraram nenhum osso. Isto significa que nenhum membro de Cristo pode ser quebrado. Glória ao nome santo do Senhor, no sentido espiritual, porque quebrar, nós podemos quebrar uma perna e até a cabeça, mas no sentido espiritual a igreja não pode ser partida. Então, irmão, que não suceda contigo o que sucedeu com a figueira, que secou até a raiz. Irmão, tu Porque quando seca a árvore em parte, mas não seca na raiz, pode dar algum broto ainda e reviver. Mas quando seca desde a raiz, não revive mais. E olha, irmão, tu estás no perigo de secar até a raiz. Mas se tu hoje te humilhares e aceitares a boa palavra do Senhor, no ano que vem você vem aparecer aqui com um bom e saboroso fruto. Um fruto de justiça, um fruto de união, um fruto de amor. E o erro que você fez, Deus te perdoará. Porque houve em ti arrependimento e querer ver a obra prosperar. Por isto, amados irmãos, Senhor ordena vida nas igrejas, não morte, vida. Senhor ordena vida, irmão, não morte. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A união, então a vida e bênção para sempre. Se não há união e tu queres vida e bênção, faça união, para que tu tenhas vida e a igreja tenha vida e bênção para sempre. Mas como pode um ancião pregar a palavra se ele está enguiçado com outro ancião? Vamos dizer que estivesse enguiçado com um dos irmãos aqui. Vou pregar a palavra e vejo a face do irmão, como é que eu vou ficar? E quanto mais diante de Deus? Quanto mais diante de Deus? Então, irmãos, procuremos o amor fraterno, procuremos a unidade, procuremos a união do Espírito e procuremos a união da Irmandade. E tu verás que nunca faltará a unção de Deus sobre a tua cabeça. Nunca. Senhor, por a unção que te dará a palavra para santificar a igreja e para curar as enfermidades da igreja também. Que a palavra que sai da nossa boca, quando ela é dada por Deus, ela não só, amados irmãos, traz o arrependimento aonde precisa levar arrependimento, mas leva também uma palavra que destrói a obra do inimigo e leva uma palavra que dá vida, que dá, amados irmãos, santidade, para que o povo de Deus tenha um testemunho sobre a terra, para testificar de que, glória ao nome do Senhor, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Até a nossa vida profetiza ao mundo que somos filhos de Deus. Deus seja louvado.